acharam que nós ia parar, né? Então, dá um play no beat. Às vezes me sinto fraco, mas tem um Deus, tá ligado? Ele sempre está comigo, mas sim, ele é meu amigo. Achou que eu ia parar, achou que eu não ia chegar. Ele veio, foi de mansinho, entrou na minha vida pra ficar até o fim. Achou que eu ia parar, pensar em desistir, de jogar tudo pro ar, mas não é o fim. Deus entrou na minha vida, sarou minhas feridas, me livrou da armadilha, e hoje é minha trilha. Hoje, bem diferente, vida nova, irmão. O chamado vem pra todos, mas muitos escolhem dizer não. Em Cristo é bem melhor, sem dúvida nenhuma. Viver em paz é bom, andar livre sem culpa. Isso é a salvação, pra mim e pra você. O mundo é ilusão, quantos já vi morrer. Faça a escolha certa, pense em Cristo mais. Ele é o rei dos reis, o príncipe da paz. Às vezes me sinto fraco, mas tem um Deus, tá ligado? Ele sempre está comigo, mas sim, ele é meu amigo. Achou que eu ia parar, achou que eu não ia chegar. Ele veio, foi de mansinho, entrou na minha vida pra ficar até o fim. Até o fim eu quero estar com o Senhor Jesus. Parar pra quê? E me guia a luz que me conduz. Desistir jamais, foco e fé e muita força. Nada cai do céu, vê se não para, o tempo voa. Com Cristo sempre, né? Eu quero estar junto, colado, colado, nós sempre está. Desistir jamais, né? Olha pra frente, não pra trás. Enfrentar o mundo plantando amor, colhendo a paz. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalharam sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.